Graças e paz, amém, igreja? Amém. Graças e paz, Campus Online também. Que bom poder estar aqui nessa manhã. Feliz Dia das Mães. Cadê as mães? Isso, se coloquem de pé, venham aqui à frente. E as mães que estão aí em cima, fica aqui, perto do vidro. Vem cá, Zeni, vamos orar pelas mães? Vamos, vem todas as mães. Vocês são uma preciosidade, né? Mãe, como o pastor Guto falou no culto de 8 horas, ah lá, tu pode percebendo que vai esvaziando a igreja, ó. Olha quanta mãe, né? Os bancos vão ficando mais vazios. Você que está aí sentado, mesmo assentado, estenda as mãos para cá. A irmã Zeni vai orar pelas mães que estão online também, as mães que estão lá na galeria. Vocês são uma bênção, né? Bênção demais. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por essas mulheres corajosas, vitoriosas, na tua presença nessa manhã. Te agradecendo, Senhor, por mais um dia, Senhor, de vida, pelos filhos que o Senhor tem nos presenteado, tem nos dado, Senhor. Dá-nos sabedoria, Deus, como mãe, como avós, ó Pai, para, Senhor, orientar os nossos filhos, os nossos netos, ó Deus querido. Abençoa cada mãe nessa manhã, Senhor. Se há mães que está tão triste aqui, Senhor, se há alguma que estiver triste, Deus, consola o coração, Senhor, dê uma tarde abençoada, um almoço em família, agradecendo, Senhor, por mais um dia, porque somos mulheres, mulheres dos teus olhos, mulheres vencedoras, mulheres, ó Pai, que paga o preço para poder colocar a família nas tuas mãos, para que a nossa família esteja aos teus pés, os nossos filhos, e nós pagamos o preço por isso, Pai. Por isso te agradecemos por cada vida, por cada uma delas, ó Deus, da nossa igreja, da nossa sociedade de Petrópolis. Senhor, vai abençoando cada mãe, Senhor, no dia de hoje, em nome de Jesus, que possamos prosseguir assim como o Senhor quer que prosseguimos, em nome de Jesus Cristo. Dai-nos sabedoria tua, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode voltar para os seus lugares. Glória a Deus. Depois vocês se abraçam, né? Porque se der a oportunidade para abraçar, nós não vamos terminar hoje. Que mulher gosta de abraçar, olha como é que elas se abraçam. Todo mundo juntinho, abraçadinho. Que bênção, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, né, o segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu falei um pouquinho, né, sobre a história dessa mulher, dessa mãe, que não era mãe, se tornou mãe. E quando Deus me deu essa palavra ontem, à tarde, Ele falou comigo que quando ele declara, né, quando ele realiza, quando ele determina algo na nossa vida, ninguém pode tirar. Quando ele declara algo sobre as nossas vidas, ninguém pode tirar. Quando ele declara algo sobre a sua família, sobre a sua casa, ninguém pode tirar. E tem um detalhe nessa palavra, que ela não era mãe, provavelmente ela, né, pediu muito a Deus durante muitos anos, isso não está específico na Bíblia, mas eu entendo o texto dessa forma, que ela pediu, porque ela já era casada há muitos anos. E ela não se tornou mãe, mas ela teve uma atitude. Eu vou fazer um resumo aqui, que foi do culto de 8 horas. Né, ela teve uma atitude muito generosa com o profeta Eliseu. Ela fez um quarto, nesse quarto ela colocou uma cama, colocou uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para quando ele passasse ali, porque ele andava muito, ele pudesse descansar. E assim foi feito. Ele chegou ali, descansou nesse quarto, e a partir daí, Deus começou a declarar sobre a vida dela, eu acredito, dizendo assim: o tempo chegou. O tempo determinado para a sua vida, para o seu milagre, chegou. Porque olha que coisa interessante, quando Eliseu chama ela, ela fala assim: não, meu senhor, eu estou bem, né? Que é no versículo 13, estou fazendo só um resumo, porque o que eu vou pregar é daqui, do 18 para lá. No 13, Eliseu pergunta para ela assim: você precisa de alguma coisa? Eu posso solicitar algo em teu favor, já que você foi tão generosa comigo, né? E ela falou: não, eu habito no meio do meu povo e eu estou bem no meio do meu povo. Eu estou estruturada no meio do meu povo. Eu não tenho falta de nada. Só que, eu ainda falei no, né, mais cedo, tinha um Geazi na história. E ele perguntou, e Geazi falou para ele assim: olha, ela não tem filho. Aí ele falou: manda ela vir aqui de novo. E ela foi lá, ficou à porta do quarto. Quando chegou na porta do quarto, ele falou assim: ó, que aí eu quero que você já receba esse primeiro momento profético dessa palavra. Ele falou assim para ela, ó, no 16. E ele lhe disse: a esse tempo determinado. O que está escrito aqui? A este tempo, o quê? Tem um tempo determinado para o nosso milagre chegar. Tem um tempo determinado para a ação de Deus mover sobre a nossa história. Tem um tempo. Tempo. Tempo determinado para todas as coisas. Aí ela continua, né? Eles conversando ali, ele fala, continua dizendo assim, ó: segundo o tempo da vida, abraçarás o quê? Um filho. Aí ela indaga ele, ela fala algo para ele, né? E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus. O que que ela fala ali com ele? Não mintas. Por que que estava acontecendo? Ela já tinha muito tempo de casado, o esposo já era velho, improvável ter filho, irmão. E Deus gosta assim, bem improvável, problema bem difícil, negócio muito surreal, que aí ele chega no tempo determinado e diz para mim e para você: descansa, porque eu sei o que eu estou fazendo. Descansa, porque é um tempo determinado de algo mudar na sua história, na sua família, na sua casa, pelo poder que é no nome de Jesus. Então tem um tempo determinado. Fala para o irmão que está do seu lado: aguarda esse tempo. Ele está chegando, fala. Ele está chegando, esse tempo está chegando, e você vai dar glória a Deus, dizendo: Deus operou um grande milagre. Amém? Vamos continuar lendo? Pra gente, essa história é muito poderosa, muito tremenda. E ela fala: não mintas. E no 17, o que, que aconteceu? No tal tempo determinado, a mulher sunamita. O som está ruim? O som está ruim de muito alto? Baixo? Assim está baixo? Porque eu falo... Ah, para não afastar. Tá bom, não vou afastar. Porque eu falo muito alto, fico com medo. Né? Eu me empolgo um pouco. E aí, quando chega no 17, ela recebe o milagre dela. Fiquei imaginando, igreja. No primeiro mês, ela se sentindo um mal-estar. Segundo mês, mal-estar. Não foi isso que vocês sentiram? Umas ficaram os 9 meses enjoada. Né? A mulher já é um pouco enjoada já. Não é não? Só um pouquinho. Não é muito também, não. É, os homens falam, exagera, né? Só um pouquinho. Imagina, você enjoada 9 meses. E ela enjoada, quando ela percebeu, ela estava grávida. Imagina o impacto isso dentro da sociedade onde ela morava, dentro da casa dela. Quando o nosso Senhor determina algumas coisas sobre a nossa vida, Ele está dizendo, trará impacto, não só para a sua casa, para a sua família, mas para quem está ao seu redor. Você recebe isso? Eu recebo. Aquilo que o Senhor vai me dar vai trazer impacto para outras vidas. Aquilo que Deus está movendo hoje, fazendo hoje, trazendo como milagre hoje, vai trazer um impacto para a nossa vida. E para a nossa parentela, para a nossa história. Vamos continuar? E aí, ela ganhou um neném. Olha que bênção. No tempo determinado que Eliseu dissera. Só que, no tempo determinado, Deus cumpriu. E Deus cumpre porque Ele cumpre mesmo. Só que aqui tem uma virada de chave muito rápido. Depois de 12 anos, aproximadamente. Olha o que aconteceu. E crescendo o filho, sucedeu que um dia no 18... saiu para o seu pai que estava com os segadores. No 19, olha o que aconteceu. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse um moço: leva-o à sua mãe. E 20, está dizendo assim: e ele o tomou e levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos Até o quê? O que está escrito ali? E morreu. Mas Deus não tinha determinado esse milagre? Sim ou não? Deus deu. Cumpriu. O que ela fez? Deus foi Deus que me deu, eu não pedi. Deus me presenteou. Na verdade, ela tinha pedido já há muito tempo e almejava por isso. Mas eu acredito que ela... Sabe quando você esconde um pouco aquilo que é o teu sonho, aquilo que é a tua vontade, o teu querer? Tu esconde ali, fica quietinho. E aí, quando você menos espera, Deus faz. Você fala, meu Deus, quanto tempo eu orava por isso e aconteceu agora. Morreu meio-dia. Você imagina a cabeça dela. Se fosse você, mãe, ou se fosse você, pai, os pais que estão aqui também, você que está no campus online, o que você faria? Entraria em desespero. Mas ela não fez isso. Olha o que ela fez. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ela a porta e saiu. Deixou o menino lá. Aonde que o menino ficou, igreja? Na cama de quem? Do profeta. Ele determinou, não determinou? Deus o usou com uma palavra profética para a vida dela. O que ela fez? Pegou o filho. Irmãs, eu não tenho filhos, mas eu tenho 4 sobrinhos. Eu não faria isso com os meus sobrinhos, eu acho que eu ia ficar muito mal. Eu não ia ter na minha consciência de falar assim, não, eu vou colocar na cama, né? Vamos supor aqui, dos pastores, vou lá levar a criança lá, vou colocar lá na cama dos pastores e vou resolver esse problema. Tu teria essa... Não, a gente não teria. Mas ela teve, olha o que ela fez. Deitou ele lá, fechou sobre ele a porta e saiu. 22, chamou o seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. O que ela falou? Vou até o Eliseu e vou. Fala para o irmão que está do seu lado, chegou a hora. Deus determina milagres sobre a nossa vida. Fala para ele. Com essa tristeza toda, não. Vamos melhorar um pouquinho. Amém, igreja? Fala, Deus determina milagres sobre a nossa vida. Mas, de repente, nós vamos precisar determinar mais uma vez um milagre na nossa vida. Aqui ela precisou determinar. Deus já tinha determinado e aqui ela foi determinada. Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? 11h27 da manhã. Eu preciso que você determine. Eu preciso que você declare a palavra, dizendo, o meu Redentor vive. O meu Senhor opera. O meu Senhor é aquele que opera milagres. Ele levou as minhas dores, as minhas transgressões, tudo naquela cruz do Calvário, todas as minhas enfermidades. Eu creio os problemas da minha família, né? Aquilo que ainda não encaixa na tua casa, na tua parentela, eu creio. Pela tua palavra, que algo a partir desse domingo, dessa manhã, vai acontecer, pelo poder que é no nome de Jesus. Determinar e não se paralisar. Ela não ficou paralisada falando assim, ai meu Deus. E aqui não tem detalhe, mas depois os pastores podem até consertar, se eu estiver errada. Aqui não está escrito o que ela falou para o marido. Não está escrito. Irmãs, olha que coisa. Eu fiquei pensando, Deus, o que que deu na cabeça dela? Ela falou, o quê? É meu milagre. É meu. É meu milagre. Faz parte da minha família agora. É meu. E às vezes nós vamos deixando o negócio andar. E quando a gente percebe, não tem mais jeito de voltar, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Levanta, busque pelo teu milagre, porque tem situações acontecendo dentro da nossa casa, com a nossa vida, que a gente precisa determinar e levantar, para que algo aconteça. E aí ela chamou o marido e disse, arruma uma jumenta e uns moços, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Ela já estava determinada. O que você precisa determinar na sua vida hoje? Não voltar mais atrás. não se amedrontar, não ficar paralisado dizendo, não, eu não consigo. Não, Deus já nos deu autoridade, amém? Já moveu sobre nós autoridade pelo poder que é no nome dEle. É o nome que nós louvamos aqui, o nome que está acima de todo nome. Que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é. Determine. Não sei o que está acontecendo, mas Deus está mandando dizer isso. Determine. Porque a gente fica esperando para ver se vai cair do céu. Cai, irmão, cai. Né? Mas só que Deus está dizendo, é você determinar e eu vou junto contigo. Olha que coisa linda, vou falar de novo para tu dar glória a Deus, amém? É você determinar e Deus vai junto contigo. É eu determinar e Ele vai junto comigo. E assim o milagre vai acontecer, amém? E disse ele, por que vais a ele hoje, ao marido dela? Não é lua nova nem sábado? E ela disse, tudo vai... Estava indo tudo bem, igreja? Não. Sabe o que é isso aqui? Sabedoria. Falar menos. E continuar naquilo que você já determinou, que é chegar no homem de Deus. Ou seja, trazendo para o dia de hoje, chegar aos pés do nosso Deus. Já está determinado. E eu vou até o fim. Amém? E ela continua, né? Aqui, não é lua nova ele. Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Fala para o irmão que está do seu lado, tudo vai bem. Mas eu vou chegar lá, fala. Está tudo bem. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, vai tudo bem. Mas vai tudo bem da sunamita ou tudo bem mesmo? Falei, é os dois. Vai tudo bem, né? Glória a Deus. Então, albardou a jumenta e disse a seu moço, guia e anda. Olha que coisa linda. E não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte do Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse o quê? Nem para Geazi ela falou. Quietinha. A gente precisa, às vezes, silenciar algumas coisas. Nós vamos falando situações da nossa família para todo mundo. Vamos falando situações nossas que nós passamos no particular para todo mundo. Não, tem um caminho, irmãos. Antes de anunciar para todo mundo, anuncia para um só. Para aquele que tem todo o poder de transformação. Para aquele que tem todo o poder de mudar a história. Para aquele que tem todo o poder de trazer libertação. Para aquele que tem todo o poder de trazer alívio sobre o seu coração. Porque a gente vai fazer o quê? Ah, meu Deus, aconteceu isso aqui. O que eu vou fazer? Vou botar no grupo da intercessão. Pedir de oração. Você pode colocar lá, não tem problema. Pode mandar para mim também, não tem problema. Só que antes disso, tu fala, pai, tu está vendo o que está acontecendo aqui? Eu não sei guerrear essa guerra sozinho. Eu não sei guerrear essa guerra sozinho. Me ajude. E vai. Fala para o irmão que está ao seu lado, não fala mais nada comigo. Fica quietinho. Estou brincando, tá? É brincadeira. Mas às vezes a gente fala muito e expõe muito. E uma coisa que às vezes eu percebo, que a gente expõe coisas íntimas, de problemas muito sérios. E a gente não deve fazer isso com a nossa família. A gente precisa preservar a nossa casa. Amém? Glória a Deus. E aí ela continua dizendo, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus. Vamos ler esse versículo todo mundo junto? Vamos lá. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de... 28. Ainda tem um pedacinho? E o Senhor... Então, ou seja, ele já sabia que alguma coisa estava acontecendo ali. Você imagina, irmãos? Você chega. E ela não tinha. O não ela já tinha, porque o menino já estava morto. O não, às vezes, a gente já tem, amém? O médico dizendo, não tem mais jeito. As pessoas dizendo, a tua casa não tem mais jeito. As pessoas dizendo, essa pessoa que você ora, não tem mais jeito. Essa pessoa não vai ser liberta. Não continua, não. Essa pessoa não adianta ajudar, porque não tem mais jeito. Olha, todos falando que não tem mais jeito, mas quem dá a última palavra, quem? E ele está dizendo aqui, sou eu que vou dar a última palavra ao seu respeito, aleluia. Sou eu que vou dar a última palavra ao seu respeito. Sou eu que sei da sua história. Sou eu que te criei, te formei. Então sou eu que darei a última palavra. Aleluia. E aí, quando chega aqui, no 28, disse ela, pedi eu, meu senhor, algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Não foi isso que ela falou para ele? E ela disse a Geazi, singe, ele disse a Geazi, singe os teus lombos, toma o meu bordão, a tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe responda e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Olha o que ela falou no 30. Ela foi lá com determinação. Você crê que a partir de hoje alguma coisa vai acontecer? Eu creio. Eu creio porque essa palavra veio muito forte no meu coração, irmãos. Eu creio porque quando Deus me visitou ontem, ele falou comigo assim, quando eu determino, ninguém tira. Quando eu falo, ninguém pode tirar. E às vezes o inimigo da nossa alma está dizendo, não, não, não. E Deus está dizendo, eu já determinei, então acalma-te, porque irá acontecer. E aí continua dizendo, porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E aí eu vou pular aqui alguns versículos. 33. Então ele, entrou ele, fechou a porta sobre eles, ambos, orou o Senhor, e subiu e deitou sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele a carne do menino. O que aconteceu aqui, igreja? E se ela não tivesse determinado isso, irmãos? O menino ia aquecer? Deus está dizendo, se você não determinar. Então, o que acontece, irmãos? É uma questão de passo de fé. Eu dou o passo e o Senhor realiza o milagre. Eu dou o passo e o Senhor realiza o milagre. Eu dou o passo e o Senhor vai realizando os milagres. Eu vou dando o passo e o Senhor já vai agindo. Eu vou fazendo aquilo que eu preciso fazer, não o Senhor, e o Senhor vai agindo conforme a vontade dele. Se essa mulher não tivesse, irmãos, determinado, Valéria, que eu vou até o homem, e se ele não me atender, eu vou continuar lá. Até, se ela não tivesse feito isso, ela tinha que enterrar um filho. Uma determinação. E às vezes a gente precisa tomar essa determinação hoje. Essa atitude hoje. Fala para o irmão que está do seu lado, nós vamos tomar juntos, em nome de Jesus, a nossa casa. Nós vamos declarar agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos declarar? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Milagre, irmãos. Milagre que a medicina não pode controlar. Isso aqui a medicina não explica. É milagre. E é isso que Deus está dizendo nessa manhã. É isso que eu quero fazer na vida de todos vocês. É isso que eu quero realizar na parentela de vocês. É isso que eu quero realizar na história de vocês. Milagre. Eu já recebi ontem, irmãos. Eu falei, eu creio no milagre. Sexta-feira nós ouvimos a Deise contando aqui. 15 anos lutando contra o câncer. 15 anos. E ela compartilhou algo, né? Eu até falei de 8 horas que o pastor Guto ia me liberar para chamar ela de volta, o pastor Marco também, agora em nome de Jesus, que ela não contou tudo, né? Milhões de CTIs. Milhões não, né? Vários. Intubações, um monte. E ela estava aqui, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Você está entendendo, irmãos? Determinação. E a cirurgia que ela fez em abril, final de março, acho, em abril, comecinho de abril, foi para estender o estômago, porque eles precisaram fechar por causa do esôfago, por causa do câncer, né? Muito agressivo. E ela falou, pastor, acharam outro nódulo. Ela não contou isso aqui. E eu falei, ah, não, já fizeram a biópsia e ele é benigno. Ou seja, vai continuar fazendo o tratamento. E a mulher estava aqui. Coisa linda, né? E eu vendo ela aqui, eu falei assim, Deus, tem hora que eu reclamo que eu estou cansada, Deus. Essa mulher está em pé aqui. 8 marcas de cirurgia no corpo. E eu falei para Deus, Deus, é milagre. Ela falou, pastora, as intubações foram tantas que quando eu voltava, eu falava, Deus, eu voltei mesmo. Estou aqui de novo? Sim. Por quê? Porque ela entendeu que precisava ser determinada em Jesus. E é isso que Deus está falando aqui. Não desiste, não. Não para, não. Não para de forma alguma. Não, não. Continue. Pastor, eu estou orando, ore um pouco mais. Pastor, eu estou jejuando, jejue um pouco mais. Se posicione um pouco mais. Determine um pouco mais. Se santifique um pouco mais. Porque Ele está dizendo aqui nessa manhã, eu, o Senhor, libero nessa manhã milagres. E milagres, irmãos, não é só enfermidade. Milagres são algo assim, que tu fala assim, meu Pai, não tem como medir o negócio. Milagres em todas as áreas da nossa vida. Você recebe? Eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus. Porque nós podemos estar muito bem hoje, irmãos. Mas igual essa mulher, estava muito bem. O filho vivo. Daqui a pouco o menino morre. Mas olha só, vamos finalizar a história. Glória a Deus. E aí, quando ele deitou, o menino se aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte para outra, tornou a subir, estendeu sobre ele então o menino, e o menino, o que aconteceu? Quantas vezes? E o menino abriu o quê? Eu creio que quando aquela mãe olhou para aquela cena ali, ela falou, valeu a pena. Valeu a pena eu ter trancado, deixado ele aqui, fechado a porta. Essa palavra tem uma revelação que Deus me deu há muitos anos atrás e eu quero fechar com essa revelação sobre fechar a porta. Vou continuar aqui e finalizo com essa revelação. Depois voltou, vou ler o 36, desculpa. Então chamou Geazi e disse, chama a Sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse ele, toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. O menino saiu do quarto andando. Deus faz ou não faz, irmãos? Se Deus faz numa medida tão profunda aqui, imagina o que Ele não vai fazer na nossa vida. Né? Imagina o que Ele não vai fazer na nossa história, na nossa casa, na nossa família, no seu trabalho, nos seus negócios, aonde você pisa. Imagina, o nosso Deus é muito bom. Nosso Deus é Pai, cuidadoso, amoroso, maravilhoso. E sobre a porta, né? Ele entrou, fechou a porta. Quando ela deixou o menino, ela fechou a porta. Muitas vezes a gente tem coragem de deixar lá. E eu quero finalizar a palavra com isso. Olha para mim. A gente tem coragem de deixar no quarto lá. A gente fecha a porta e nunca mais volta lá. Mas o milagre está lá. Você conseguiu entender? Deus falou comigo há muitos anos atrás. Muitos deixam lá. Porque dá trabalho, irmãos. Né? Dá trabalho. Mas é bom quando a gente vê o resultado. A gente esquece o milagre lá, que foi um milagre que Deus determinou sobre a vida dela e família, fecha a porta e nunca mais tem coragem de abrir essa porta. Nunca mais tem coragem de mexer ali, nunca mais. E Deus está dizendo, é ali que eu realizo os teus milagres, é ali que eu falo contigo, é ali que eu movimento novamente, o ministério de louvor já pode estar chegando, é ali que eu, o Senhor, determino todas as coisas sobre a sua vida. Irmãos, eu não sei você, mas eu preciso de um milagre. Agora especificamente na minha saúde. E eu creio que Deus vai realizar todo esse milagre. Eu creio. E eu creio que Deus também está realizando hoje um milagre na sua vida. Na sua alma, na sua história. Na sua mente que fica conturbada. Sem saber o que fazer. Pensamentos, às vezes, glória a Deus. Pensamentos, Deus não vai dar. Glória a Deus, Deus não vai dar. E Deus está dizendo, eu quero realizar esse milagre em você. Sabe um outro milagre que Deus vai realizar aqui? Falta ânimo. Não quero mais. Estou desanimado, não tenho mais força. Uma outra coisa que Deus vai dar aqui nessa manhã, alegria. Alegria. Alegra-te o teu coração, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Alegra-te o teu coração, porque o Senhor te trouxe para este lugar. Para ouvir, eu determino sobre a sua história. E sobre a sua história eu vou cumprir. Aleluia! Sobre a sua história eu vou cumprir. Sobre a sua vida eu vou cumprir. Sobre o seu casamento eu vou cumprir. Sobre os seus filhos eu vou cumprir. Porque sou eu o teu Senhor, o teu Pai. Da mesma forma que essa mulher, a primeira parte Deus determinou, na segunda ela precisou determinar. A parte já foi declarada, agora nós precisamos determinar. Eu preciso determinar na minha vida que vai acontecer, que um milagre vai acontecer. Irmãos, a gente já tem um milagre enorme, que é o milagre da vida. Você não está aí respirando? Você não está respirando? Glória a Deus. Você não pode abrir a sua boca e dizer aleluia? Aleluia, aleluia. Você não pode dizer o meu Redentor vive e Ele é poderoso. Você não pode dizer isso? Porque o nosso Rei é poderoso demais, irmãos. E é muito tremendo quando nós chegamos aqui num domingo, dia das mães. Fala assim, meu Deus, milagre, é milagre. Hoje o Senhor vai mover aqui grandes milagres. E depois você vai contar o testemunho de vitória para muitas pessoas. No domingo que eu fui na igreja, dia das mães, que vai ficar cravado. Eu recebi o meu milagre. Pastora, nem é terça-feira profética, não é não, irmão. Mas Deus já está liberando hoje, amém? Glória a Deus. Porque Ele sabe que nós necessitamos disso. Tem coisas que precisam organizar aqui dentro e não estão organizadas ainda. Se coloca de pé no nome de Jesus.